vejo num sorriso, te vejo numa lembrança, te vejo em qualquer lugar. Te vejo e me lembro do tempo que ficamos juntos. Só queria a chance de viver com você. Será que é tarde pra poder te amar? Será que é tarde pra poder voltar?